Xenia 251 no 02, são dois aprovados, chame pronto pro táxi, Xenia 251. Obrigado, no 229, chame Centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2835.1, agora no 229, Charlie Alpha no pátio 3, reboque do pátio 3, para qual botão? Na posição 2, desculpa. Bem, Oscar Charlie Alpha está no pátio 3, que reboque até o portão 2 do pátio principal, é isso? Positivo. Oscar Charlie Alpha autorizado nisso, reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Oscar Charlie Alpha. Ok. Xenia 251 no táxi aprovado à direita, tem o ponto de espera pista no 0, que é legal no 0 no 6. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, Xenia 251. Xenia 251 no 0, 0 no 6, Xenia 251. 6075, chame o centro Recife na frequência 128.35, alterno 251. 2835, alterno 251, chame 6075. Salvador, chamada 25, por favor, salvador. Salvador, 251, mantém um ponto de espera, pistola 0. 285, boa. Boa noite, gol 9098, final da mão, passou o marcador e vai travado. Chegou 9098, tráfego avistado, Kennedy agora no 06, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus com 08 nós, gol 9098. Ô Júlio, pouso pista 10.016. Xenem 251, por gentileza, confirme esse visual com 37 da gol na final, pista no 0. China 251, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado alinhar e manter na pista 10, China 251. Gente, após 098 no solo 37, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi aprovado de alta, Juliette até o portão 09 nesta frequência, gol 9098. Ok, Alfa, Juliette até o 09, gol 9098. 251 autorizado a decolar da pista no zero, em amplitude 150 graus com 08 nós. Com 9098, reautorizado, chame para ingresso na X-Ray Juliette, senhor. Chamar para ingresso na Juliette, 9098. Aprovado, chame ao térreo no Oscar Charlie Alpha. Ok, obrigado. Charlie Alpha, desconsidere, mantenha a posição no parte 3. Mantenha a posição no parte 3, Oscar Charlie Alpha, desconsidere. Ok. O 098, autorizado ingresso, portão 09. Autorizado ingresso pro portão 09, 9098. XNM251, decolado aos 39, chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, Salvador, 6251, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, XNM251, passando no 1500 pés na Sambono. XNM251, contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 360, sai da Sambono, após 2000 pés, voa lida. Gente, após 2000 pés, curva direita de... subindo o nível de voo 360, Xanera 6251. Xanera, autorizado ingresso até o portão 02, mantendo o escuta constante, chama a terra. Ok, grato. 6251, nós chamamos para 3 Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2835251, chamamos tráfego Torre Salvador, muito bom dia. Eu passarei do 2221 na informação Foxtrot. Tele 2221 no Foxtrot em curso. Autorizado CA November, Bravo Romeo, Pia Whisky 42, eu passarei conforme rota do plano de voo. Nível 160, saída Momo, transição VATAP, decola 10, primeira curva, esquerda, transponder 5116, frequência do controle de Salvador, 120.8. Estão autorizados para Parreiras nível 160. Quando eu coloco a pistão no zero, chega a terceira da saída Momo, transição VATAP, pelo X42. E o controle Salvador 120.8, que não cumpre o gradiente ATC. Passarei do 2221 no ciente contra o gradiente inferior. O copiamento foi correto, reporte pronto para o pushback treinamento no PAD 3. Bom dia, Santri. 171, gente da Fox. Tá no portão 10, Copa Guarulhos. 171. Autorizado, Sierra Bravo, Golf Romeo, Sierra Ampers do Luno 0 para Taubaté. Nível de voo, 320. Saída Sambo 1, Leda Motiva, decolada 10, curva, primeira curva à direita. Transponder 5121, frequência do controle Salvador, 120.8. 320 Guarulhos, autorizado pelo Zulu 110 Taubaté, decola da 10, curva direita, Sambo 1, Leda Mótima. 5121, transponder 1208, controle, TAM 3171. TAM 3171, o cotejamento foi correto, reporte pronto para o pushback e treinamento. Gente, vai reportar. Foxtrot 6225, sente a informação Fox. Patina 6225, essa é a identificação. Acionado. Patina 6225, contato radar 72 milhas, nordeste de Salvador, Goiânia Lagoinha, espécie de partilha da Bonfre. Reporte unidade descido, registro Salvador 10 no meio. Confere a posição, 10 no meio na Polícia Lagoinha para a Bonfre. Reporte na descido, Patina 6225. O 9776, cancelado a inscrição de chegada a Bonfre, desça para 2 mil pés, o ajuste permanece na 0 no meia, autorizada ele a ser feita pista na 0, reposta estabilizada. Ok, 2 mil, reportará. Solicita 10 sinal de esquerda para tomação. 9776, livre desvios, confirme por quantas milhas? 10 milhas. Seu término? Baixando 6225, desce para 4 mil pés, onde a gente manda 0 no meia. Para 4 mil pés, com 0 no meia, baixando 6225. pushback em acionamento. Eu 3171, portão 10, autorizado pushback em acionamento, reporte pronto para o ataque. Depois de chamar a taxa Torre Salvador, Passaredo 2221, Pátio 3, pushback acionamento. Passaredo 2221, autorizado pushback acionamento no Pátio 3, reporte pronto para o ataque. Autorizado para o ataque, Passaredo 2221. Receptor final, Campo Avista, gol 9776. Gol 9776, Campo Avista, chame torre na frequência 118.95. 295. POB 203, 4 horas de autonomia até no Galeão. 3171, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via parte 1, no táxi em Índia, quando pronto, torre, novamente, o ajuste no zero no meio. Parte 1 no Índia, vai chamar pronto, tá 3171. Táxi, eu passaria do 2221, 57 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Goiânia. Canal estabilizado, Xenia 225. Afirmam? Passaria 2221, segue o mesmo até o ponto de espera, reporte pronto, o ajuste 10, 16. 10, 16, na retaguarda do TAM, reportar pronto no ponto de espera, passaria 2221. Torre, gol 9776, final, Campo Avista, boa. Gol 9776, bom dia. tráfego avistado, com ajuste no 016, pouso autorizado, pista no 0. Vento 1, 50 graus, 099. Baby, pouso do 9776. Pronto, São 3171, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Alinha e manter na hora 0, tá? 3171. Pô, 9776, no solo 24, livre à direita. Após sair de VIA. Alfa, Juliette, portão 07, mantendo escudo. Alba de Leste, 07, me errou. Sou 3171, autorizado, decolar, pista 10, vento 160 graus, 079. Salvador, passaria do 2221, pode esperar 10. Passaria do 2221, autorizado alinhar e manter, pista 10. Alinhar e manter 10, passaria 222. Decolado 25, aciona 5121, chame controle Salvador 120, décima 8. 1208, 3071. 759, informação Foxtrot, passou 245 para o 160. Uno 759,